Ouça agora aqui na Antena Web toda a informação do Antena News. A seguir, não perca histórias. Boa noite, bem-vindos ao Antena News. Três prédios ruíram no Rio de Janeiro ontem, ao início da noite. A derrocada fez 5 mortos e 20 desaparecidos até ao momento. Os taxistas portugueses com mais de 65 anos ou com carta de condução anterior a julho de 1998 têm que ter um atestado médico que prove que estão aptos a conduzir. O prazo terminou ontem e a multa para os infratores é de 500 euros. A falta de chuva está a causar prejuízos elevados na agricultura. Os produtores dizem que os animais podem vir a morrer de fome. A União Europeia está em destaque na Antena Web todas as semanas. Durante 60 minutos, Cláudia Martins leva-o além fronteiras pelos países da União Europeia. Não perca músicas e notícias dos países integrantes da maior comunidade internacional do Velho Continente. Além Fronteiras, todos os sábados às 14 horas, com Cláudia Martins na Antena Web. Chuva já está a afetar a produção de cereais. Os produtores do Fundão, por exemplo, dizem que as culturas de cereais este ano não vingaram e até a quantidade de leite está a diminuir. Os animais não têm comida nos campos e têm que ser alimentados por rações que os donos distribuem 2 vezes por dia. Ainda assim, as reservas estão no fim e os agricultores receiam que os animais acabem por morrer à fome. As empresas de construção civil exigem um regime especial para poder despedir com mais facilidade. Nos últimos 10 anos, este setor teve uma quebra de 41% e despediu quase 250 mil pessoas. Atualmente, existe uma média de 10 pessoas que, por dia, ficam sem trabalho na construção civil. Só em 2012, as empresas devem despedir mais 120 mil trabalhadores. Os taxistas com mais de 65 anos... ou cuja carta de condução é anterior a julho de 1998, foram obrigados pela União Europeia a fazer exames médicos e psicológicos. O atestado de capacidade para trabalhar tem que ser passado pelo delegado de saúde da área de residência. O atestado e os exames custavam cerca de 100 euros. O prazo para a realização desses exames terminou ontem e agora quem for apanhado a conduzir e não tiver realizado esses exames pode incorrer numa multa de 500 euros, segundo o Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres. Em Portugal foram ontem retiradas as primeiras próteses da marca PIP a uma paciente de 29 anos. Há mais 5 mulheres com cirurgias marcadas para o mês de fevereiro nos hospitais da Universidade de Coimbra. Estas operações estão a ser suportadas pelo Serviço Nacional de Saúde, já que a colocação das próteses foi inicialmente feita por razões de saúde. A Associação de Consumidores de Produtos Financeiros exige que os bancos devolvam aos consumidores os valores cobrados indevidamente em relação aos juros praticados até 2006. Cerca de 2 milhões de pessoas foram lesadas quando os bancos arredondavam as taxas de juro por excesso, obrigando os consumidores a pagar mais. A Associação de Consumidores de Produtos Financeiros vai pedir a devolução desses valores e com juros em tribunal. O jornal Sol vai despedir 20 trabalhadores, 7 deles jornalistas. A administração justificou a medida com a necessidade de diminuir os custos. Está assinado o acordo de resgate financeiro para a Madeira. O acordo é duro, como disse Alberto João Jardim, mas é exequível e não tem nenhuma cláusula que signifique o abdicar de direitos constitucionais da região, segundo o chefe do governo da Madeira. Depois de 5 horas de reunião entre Alberto João Jardim e Pedro Passos Coelho, a assinatura do acordo ficou certa. O IVA na região autónoma da Madeira vai aumentar para 22% já no mês de abril e o pagamento do empréstimo, que terá de ser feito à Madeira, será feito em 10 anos, com uma taxa de juro de 3,5%. Três prédios de escritórios ruíram ontem, no Rio de Janeiro, quando eram 8 horas da noite. Um prédio de 20 andares, outro de 10 e outro de 4, caíram e fizeram 5 mortos e 20 desaparecidos. A Prefeitura do Rio de Janeiro já disse mesmo que não existe esperança de encontrar mais algum sobrevivente. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que ficava muito perto do local da derrocada, ficou danificado na zona da bilheteira, mas as autoridades garantem que não há danos na estrutura do edifício. O problema na estrutura do prédio, de 20 andares, que tinha alguns pisos em obras, pode ter estado na origem da derrocada dos três edifícios. 60 pessoas morreram na passada terça-feira na Papua Nova Guiné devido a um deslizamento de terras. O local era isolado e dificultou ainda mais a chegada de ajuda. O fundador da PIP foi detido e pode ser acusado de homicídio se se provar que o gel utilizado no fabrico das próteses mamárias é nocivo para a saúde. Recorde-se que uma mulher morreu vítima de cancro causado pelos implantes mamários. 41 atletas já estão apurados para os Jogos Olímpicos de Londres, que se realizam este ano. A 6 meses de começarem os Jogos, ainda há tempo para a comitiva crescer mais, mas até agora o atletismo é a modalidade com o maior número de representantes, 16 até agora. Nelson Évora está fora desta comitiva devido à lesão que o afetou nos treinos e o obrigou à operação. A agência de notícias Lusa, o chefe da missão portuguesa para Londres 2012, Mário Santos, já disse que a perspectiva da comitiva nacional é levar à Inglaterra entre 60 e 80 atletas. Foi mais um Antena News. Boa noite. Fique de seguida com Histórias com Luís Gaspar.